tempo de dor, os profetas falaram. A voz do Senhor com poder se levantou. Zorobabel e Jesus juntos ousaram edificar a casa, e o povo se uniu em louvor. Ergam as mãos, celebremos a vitória. A casa de Deus se levanta em glória. Fundamentos firmes, em fé nós estamos. Servos do Deus vivo, em ti nos firmamos. De longe veio a voz, questionando o propósito. Mas os olhos do Senhor nos guardam e guiam. A obra avança com pedras e madeiras em meio aos desafios. A fé nos anima. Ergam as mãos, celebremos a vitória. A casa de Deus se levanta em glória. Fundamentos firmes, em fé nós estamos. Servos do Deus vivo, em ti nos firmamos. Ciro deu a ordem, um novo tempo se iniciou. Os utensílios santos com amor nos foram dados. A história se repete, em ti encontramos a força e a coragem para os planos que sonhamos. Ergam as mãos, celebremos a vitória. A casa de Deus se levanta em glória. Fundamentos firmes, em fé nós estamos. Servos do Deus vivo, em ti nos firmamos. As letras seguem a narrativa e a mensagem de Ageu e Zacarias, exaltando a obra de Deus e a determinação do seu povo em reconstruir a casa. A estrutura é adequada para um estilo de adoração cinematográfico que busca contar uma história de fé e perseverança. Ergam as mãos, celebremos a vitória. Fundamentos firmes, em fé nós estamos. Servos do Deus vivo, ergam as mãos, celebremos a vitória. Casa de Deus se levanta em glória. Fundamentos firmes, em fé nós estamos. Servos do Deus vivo, em ti nos firmamos.